dessa legislatura. Quero iniciar a minha conversa com a população taquarense com muita gratidão por poder ter vivenciado momentos na Câmara de Vereadores, por ter podido vivenciar momentos na comunidade de Taquara, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Quero agradecer por ter podido conhecer pessoas, olhar nos olhos, ouvir, construir projetos, construir ações, porque foram isso, né? Foram pessoas que se atravessaram no meu caminho e que só foi possível em função de uma primeira eleição a vereadora nesse município. Também quero agradecer aqueles e aquelas que continuaram confiando no trabalho, professora Mônica, e continuaram acreditando no meu mandato, e me tornaram a candidata vereadora mais votada da cidade neste pleito, com 801 votos, a mulher mais votada do Vale do Paranhana. Isso só foi possível porque cada um e cada uma se somou em cada um dos mais de 9 projetos de leis aprovados neste mandato. Que cada um e cada uma se somou aos mais de 1.500.000 que nós podemos trazer através do mandato para a saúde aqui no município. Os 218.000 para o hospital, para o atendimento ao Covid, essa mazela tão grande na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Também quero agradecer a cada gesto de carinho, cada gesto de compreensão, cada gesto de ajuda, porque sim, se trata um pouco disso também, né? A gente vai fazendo construções de parceria na política. E eu tenho dito que a política e os mandatos legislativos e também executivos, eles não podem ser fim, eles têm que ser meios. Meios de poder construir uma outra sociedade possível para a nossa população. Meio de poder construir significado, meio de poder também construir formas de vida digna. E através disso é que eu falo para vocês que eu continuo, sim, mesmo não estando na Câmara de Vereadores, com o meu trabalho legislativo, como se tivesse na Câmara, mas sem ter mandato. Já estamos encaminhando uma emenda para tratar sobre desenvolvimento e geração de renda aqui para nossa cidade para o próximo período. Eu estaria, se estivesse na Câmara, atuando nessa questão do enfrentamento ao desemprego, a geração de emprego e renda, essas possibilidades, mas vou continuar fazendo isso mesmo não estando presente. Então, o que eu quero dizer para finalizar é que continuo à disposição da comunidade taquarense para aquilo que ela necessitar. É óbvio que agora, de uma forma não tão concreta, por não estar na Câmara, mas com uma vontade, com uma coragem, com uma esperança, que sempre foi o motor que me impulsionou a fazer construções que vão ao encontro das reais necessidades da nossa comunidade. Quero desejar a todos e todas um bom final de ano, se cuidem, né, se preservem, e que 2021... possa vir com tudo aquilo que nós desejamos em 2020 e não conseguimos construir. Lembrem-se, não aceitem nada além daquilo que é seu direito e nada além daquilo que você entende que merece. A gente precisa continuar firme, lutando pelos nossos ideais, né, com muita altivez, porque só dessa forma a gente vai poder construir momentos mais dignos, não só para nós, mas para todas as pessoas que convivem ao nosso redor. Lembrando que todos nós somos responsáveis pela cidade onde a gente vive, pela escola do nosso filho, pela rua onde a gente mora, pelo bairro que nós escolhemos habitar. E se somos responsáveis, a gente tem que atuar para cuidar desses espaços. Então, esse é o desejo. É desejo de bons tempos, né? E que a gente possa estar junto brevemente. Até mais.